na porta da sua casa. Rádio Horizonte, AM, 1310 kHz, Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. A estação de todas as estações. Doce Esporte Show, na noite de terça-feira, 8 horas, aqui na Horizonte. Mercado Parque Tática, variedade, qualidade e preço baixo. PR Eventos e locações, lonas, pirâmides, tablados e estandes. Na Avenida Central, 1486, Zona Nova. Telefone 9502-6995. Com o Pinheiro, Mr. Dog Lanches em Xangri-Lá. Agora com rodízio de pizzas. Quer entrega? 3416-3400. Cachurrasco, cachorro quente de churrasco. Na Rua Almiro Lima, em frente ao Salão Bittencourt Guará, em Xangri-Lá. Quer entrega? 9333-3413-9833-4692 e 8553-9853. Prova esta delícia. Agra Farma da Família Boneira, em Capão da Canoa, em Xangri-Lá. Casa do Pescador do Germão, na Rua Rio Apucaé, 1313. Fundos da Prefeitura de Xangri-Lá. Comercial Vitória Padilha. Confiança e credibilidade em materiais de construção. Na Rainha do Mar, Kelvin Ortiz. Grife em vidros e alumínio. Na Avenida Paraguaçu, 4896, em Xangri-Lá. Telefone 3416-2908 e 9185-2723. Miltinho Instalação Elétrica e Hidráulica e Reformas em Geral. Contato 9196-9431-8225-3194.